Paz do Senhor, irmãos e irmãs, nós vamos continuar compartilhando sobre o livro de Números, hoje no capítulo 34, fazendo a nossa devocional, tendo a alegria, a bênção, a oportunidade de meditar na palavra do Senhor e aqueles que desejam meditar, ouvir, sempre são abençoados aqueles que desejam ler a sua própria Bíblia em primeiro lugar, ouvir ministrações na sua igreja local, na escola dominical, nas escolas bíblicas, nas pregações e também em muitos outros meios de comunicação, são pessoas abençoadas por Deus, porque meditam na palavra de dia e de noite. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu disse a vocês que quero mencionar para você que deseja ser um colaborador desse ministério, o que Deus nos deu nesses 3 anos de trabalho através do WhatsApp e do blog. Hoje, preste atenção, nós somos ouvidos na Arábia Saudita. Você ouviu bem? Na Arábia Saudita, onde praticamente não há cristãos, pelo menos com liberdade para o culto. Nós somos ouvidos na República Tcheca. Na Rússia, que está passando por esse momento de guerra, na Ucrânia, que é alvo da violência ali nessa guerra, no Reino Unido, nós louvamos a Deus porque o Reino Unido não são só aqueles 6 países que você conhece. Os 4 ali mais próximos, né? Inglaterra, Escócia, Irlanda, País de Gales, mas entenda, entre ilhas e localidades que estão debaixo do governo do Reino Unido, além das 6 grandes nações, Austrália também fazendo parte, e outros, são 16 localidades que fazem parte do Reino Unido. É claro que todo professor de geografia pode corroborar com isso e informar você onde estão essas ilhas e localidades. Estamos sendo ouvidos aqui na América do Sul, na Argentina. Se outras pessoas se mobilizarem, nós podemos ser ouvidos em muitos outros países onde eu já estive pregando. Na Indonésia, em Portugal, em Seychelles, na Singapura, ou em Singapura, melhor colocando, na Alemanha, com uma expressão muito grande, depois do Brasil, o país que mais nos ouve é a Alemanha. Nos Estados Unidos da América, depois da Alemanha, vem em terceiro lugar, o país que mais nos ouve são os Estados Unidos. Nos Emirados Árabes Unidos, que é um motivo de grande bênção, há 2 pelo menos irmãos que estão lá, amados, ovelhas amadas e irmãos amados, que estão lá e nós sabemos que eles devem estar não só ouvindo, mas divulgando esse trabalho. No Canadá também, e em regiões desconhecidas, que aparecem mais de uma vez. Nós temos esse relatório mensalmente. E eu quero dizer, não é para ficar elogiando, não. como dizem as pessoas, não é para ficar babando ovo, não é para ficar fazendo média, se você não entende a expressão baba ovo, né? Fazendo média, mas eu quero agradecer o trabalho missionário da irmã Vivian, que tem feito esse link, essa conexão em inglês com as nações. Meu inglês é rudimentar, né? De quem fez letra, sabe um pouco de gramática, mas o inglês dela não. E ela tem feito esse trabalho e tem gasto tempo, além de todas as outras atividades pessoais, particulares, familiares e missionárias, ela tem gasto tempo. E eu louvo a Deus e peço a você que ore pela missionária Vivian Lopes, porque ela tem colaborado para que o Evangelho chegue a mais de 20 nações. Se nós formos extrapolar o alcance entre região desconhecida ou as regiões desconhecidas. E, por exemplo, o Reino Unido, você pode ter certeza absoluta que por baixo estamos sendo ouvidos em 25 nações. Então, se você quer colaborar com essa obra, colaborar com a nossa vida e ministério, de vez em quando eu passo para você informações, mas hoje não vou ficar com essas informações mais de ordem financeira, vou só falar: ore por nós, ore sem cessar. Eu sei que os irmãos e as irmãs estão orando. Número 2, divulgue o WhatsApp, peça para as pessoas: olha, você pode fazer parte de um grupo onde você vai receber mensagens. Se você quer ouvir, você ouve. Se você pode ouvir naquele dia, você ouve. Se você não quer e não pode, não ouve. Não ouça durante uma semana, 15 dias, 20 dias, mas de repente é um dia que você quer ouvir. E aí você pode ouvir nesse WhatsApp e no blog. Aí a hora que quiser. Porque só aumenta o número de ministrações que vão sendo colocadas no blog. Aliás, aproveito para dizer a você que, acabando números, eu vou entrar com um texto sobre liderança cristã. Tá bem? Então, louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu mencionei essas nações, mas nós queremos que o número de ouvintes nessas nações aumente. E o número de nações aumente também. Então, vamos fazer a nossa parte, porque temos a tranquilidade de saber que Deus está fazendo através de outros irmãos e irmãs, através de outros pastores e pastoras, missionários e missionárias, igrejas, denominações, está fazendo a parte de divulgar o Evangelho. Esse é um pequenino trabalho. Há trabalhos grandiosos e você pode fazer parte de todos eles, orando, participando, ouvindo e participando também colaborando. No nosso caso, somos pequeninos e precisamos de ajuda para continuar esse trabalho, mas eu falo disso num outro momento, tá bem? Não quero tomar mais o nosso tempo. Aliás, eu vou passar uma vez só. Se você deseja fazer por Pix alguma contribuição para a nossa vida, isso tem sido muito utilizado, esse novo instrumento tem sido muito utilizado. Eu não me encanto, não. Não fico nem um pouco festivo, fico até atento, porque todas essas coisas estão sendo preparadas para a implantação de um governo mundial, e esse governo mundial será regido pelo anticristo. Então eu não fico deslumbrado, não. Mas, enquanto isso ainda nos permite divulgar o Evangelho, pode ser um instrumento, tá bem? Então eu vou passar um número 2479015816. Nesse caso, nesse Pix vai aparecer o nome da titular, a pastora Margarete da Silveira Gama Lavoura. Em outro que nós vamos fazer, outro Pix, vai aparecer o meu nome, mas nesse, se você não nos conhece, vai aparecer lá a pastora Margarete, não está errado, não. É o nome da minha esposa. Para aqueles que nos conhecem, tudo bem. Para aqueles que não nos conhecem, querem fazer uma oferta, entenda que esse nome é o nome da minha esposa, tá bem? Vou repetir: 2479015816. Se quiser depositar, nós estamos gratos por essa sua disposição e confiantes em Deus, que nada nos faltará em nenhum instante, porque o Senhor é o nosso pastor. De nada sentiremos falta, melhor colocando o salmo. Irmãos, façamos então a leitura do Números, do capítulo de Números 34. O Senhor Deus falou a Moisés e orientou: dá as seguintes ordens aos filhos de Israel. Quando entrares na terra de Canaã, essa será a terra que vos caberá em herança, e suas fronteiras serão essas: a região meridional do vosso domínio, o lado sul, começará no deserto de Zin, próximo à fronteira de Edom. Do lado oriental, a leste, a vossa fronteira sul terá início desde a extremidade de Jan-Hamelar, o mar salgado. Depois passará pelo sul da subida de Acrabim dos Escorpiões, prosseguirá até Zin, irá para o sul de Kadesh Barnea. Kadesh Barnea, seguindo, passará por Atsaradá, irá até Asmon. De Asmon, a fronteira fará uma curva e se juntará ao ribeirão que faz fronteira com o Egito e terminará no mar. Portanto, tereis por fronteira marítima Lan Hagadol, o grande mar. Esse vos será o limite ocidental a oeste. Esta será a vossa fronteira norte setentrional. Traçareis uma linha desde o grande mar até o Monte Hor, e da montanha de Hor traçareis uma linha até Lebo Hamate, sendo que o limite da fronteira será Zelade, prosseguirá em direção a Zifron e terminará em Hatzarenã. Essa, pois, será a vossa fronteira norte. Em seguida, traçareis a vossa fronteira oriental de Hatzarenã a Shefan, Sefan. A fronteira descerá de Sefã em direção a Arbel, ao oriente de Aim. Descendo ainda, tocará a margem oriental de Kineret, Mar da Galileia. A fronteira seguirá então ao longo de Yarden, Jordão, e seus fins serão no Mar Salgado. Essas, portanto, serão as quatro fronteiras da vossa nação. Então Moisés deu as seguintes ordens aos filhos de Israel: essa é a terra que repartireis como herança para nós por meio de sorteio, e que Yahvé ordenou que se desse às 9 tribos e à meia tribo, porquanto a tribo dos filhos de Rubem, com suas famílias, e a tribo dos filhos de Gade, com suas famílias, já receberam sua herança. A meia tribo de Manassés já recebeu igualmente a sua herança. Essas 2 tribos e meia receberam sua herança no lado leste do Jordão, frente a Jericó, na direção do nascer do sol. os líderes da partilha de Canaã. Então Yahvé ordenou a Moisés: esses são os nomes dos homens que repartirão a terra por herança entre vós: Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun. Designareis, pois, um príncipe de cada tribo para cooperar na distribuição da terra. Estes são os nomes dos escolhidos: Caleb, filho de Jefoné, da tribo de Judá; Samuel, filho de Amiúde, da tribo de Simeão; Elidade, filho de Quislom, da tribo de Benjamim; Buque, filho de Jogli, o príncipe da tribo de Dan; Aniel, filho de Éfod, o príncipe da tribo de Manassés, filho de José; Quemuel, filho de Siftã, o príncipe da tribo de Efraim, filho de José; Elisafã, filho de Parnaque, o príncipe da tribo de Zebulon; Paltiel, filho de Azá, o príncipe da tribo de Issacar; Aiude, filho de Selomi, o príncipe de Azer; Pedael, filho de Amiúde, o príncipe da tribo de Naftali. Portanto, foram esses os homens a quem Yahvé ordenou que partilhassem a herança aos israelitas na terra de Canaã. Pastor, pastor, bendito seja o nome do Senhor, bendita seja a sua palavra, mas o que fazemos com um texto desse? Que metade do capítulo é pura geografia e interessa bastante a esses irmãos que estimam esse aspecto da geografia. Me lembro aqui do pastor presidente Ironilson, que é professor de geografia, um grande abraço, já com saudade, e a todos os irmãos do Ministério da Galileia. E a outra metade fala de nomes. Então, o que nós fazemos com esse capítulo? Você já vai ver. Mas antes de ver, no capítulo 34, há uma nota da BKJA que eu quero deixar com você, ainda ajudando na questão geográfica e também nos dando mais orientação. Os limites geográficos da Nova Canaã, excluindo a parte além do Jordão já distribuída, uma nova realidade que se impõe depois da colonização da Transjordânia pelas tribos de Rubem, Gade e meia tribo de Manassés. Como nós já vimos em capítulos anteriores, irmãos, esse grifo é meu, está lá no capítulo 32. A listagem de novos líderes tribais, a segunda parte do capítulo, outro parêntese meu, relembra a lista dos líderes ou príncipes da primeira geração, capítulo 1, versículos 5 a 16. Dessa vez, a promessa se tornaria realidade. Esses novos líderes cooperariam efetivamente com Eleazar e Josué na distribuição de toda a terra. Louvado seja mais uma vez, nós dizemos o nome do Senhor. Bem, esse texto fala sobre a geografia da terra prometida, fala sobre os confins da terra prometida, os limites da terra prometida que Deus estabeleceu, e está aí muito bem colocado e fácil de você verificar. Diferente daquelas localidades do capítulo anterior, onde houve acampamento e onde nós não temos certeza absoluta de onde seja um ou outro lugar mencionado, esse dá para fazer um mapa assim preciso da localidade que foi descrita. Mas eu quero compartilhar com você então sobre esse aspecto dos limites da terra prometida, os confins da terra prometida. Eu até diria em proposição que os confins da terra prometida são ilimitados. Vou repetir, os confins, embora pareça uma contradição, no caso da terra prometida, são ilimitados. Explica para mim, pastor, por que esse paradoxo? Por que essa aparente contradição? Já vou explicar. Esse é o ministério, irmão e irmã, que diz respeito ao texto de Atos 1:8, por exemplo, ou Mateus 28, quando os discípulos de Jesus foram orientados a ficar em Jerusalém, Atos 1:8, até receberem a bênção do Espírito Santo para serem testemunhas até os confins da terra, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Aí nós estamos falando de limite, estamos falando de geografia. Não é só limite geográfico, não tem só essa conotação, tem muitos outros elementos no sentido da expansão da pregação do Evangelho, é claro, mas eu agora, dentro desse contexto que fala sobre fronteira, eu quero compartilhar sobre esse tema. Bem, o Senhor ordenou a Moisés que quando eles entrassem na terra de Canaã, irmãos e irmãs, eles deveriam possuí-la até os seus limites. Limites que foram estabelecidos por Deus. As fronteiras não incluem, é bom que se tenha claro, o que está aquém do Jordão. Explique, pastor, por favor, o que foi prometido a Rubem, a tribo de Rubem, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés. Então essas fronteiras não incluem. O Senhor nomeia homens segundo o seu propósito para designar as porções de cada tribo que foram sorteadas, juntamente com o líder de cada tribo, porque é preciso haver ordem. Ordem para designar qual é a porção de cada tribo e ordem na liderança. Uma das coisas que nós precisamos para qualificar o evangelho no Brasil e nas nações, é de uma liderança preparada, preparada biblicamente, preparada teologicamente, sistematicamente, linguisticamente, preparada em todos os sentidos, exegeticamente, hermeneuticamente, em todos os elementos. Então, um líder foi separado e uma porção para cada tribo. Irmãos, sempre pensamos nos confins da terra como as nações da terra, e podemos pensar assim. Mas na verdade, os confins da terra vão muito além disso. São os limites da terra prometida. Então agora você está entendendo. Diz respeito aos limites da terra prometida. E você vai ver que tem uma abrangência praticamente inenarrável. A terra prometida significa, teologicamente, biblicamente, a vida prometida. Vou repetir. A terra prometida para o povo de Israel, a terra de Canaã, significa para nós, do povo de Deus, a vida prometida. Bom, se a terra prometida significa a vida prometida para o seu povo, agora e eternamente, nós temos que refletir sobre o assunto. Portanto, temos que assumir o que Deus tem para nós, até os limites do que Ele nos oferece. O que eu quero dizer até os limites é, não contente-se com qualquer coisa do que Deus te concedeu. Não contente-se com qualquer porção, com qualquer bênção que você adquiriu no processo em que foi convertido. Deus tem para você bênçãos sem limite. Os limites de Deus são ilimitados, eles vão além dos limites que nós conseguimos compreender. Louvado seja Deus. Quando entendemos a terra como o coração ou como a vida prometida, imagine o significado de tomar posse desses limites, ou seja, tomar posse daquilo que é ilimitado. Os limites de Deus, irmãos, irmãs, são infinitos. Vou traduzir agora. Deus é infinito em sua extensão e qualidade. E como ele é infinito, os limites de Deus são infinitos também em extensão e em qualidade. É isso que ele tem para nós. Portanto, você pode experimentar cada dia bênção sem limite. Porque as fronteiras de Deus, elas são ilimitadas. Como discípulos de Jesus, nós somos herdeiros da vida do Mestre. E o Senhor está pronto a nos conceder a sua vida, o seu ministério, até os limites de tudo que foi prometido. Agora, os limites do que foi prometido são o conhecer a Deus assim como ele nos conhece. Logo, conhecer a Deus como ele nos conhece diz respeito ao ilimitado, ao transcendente, ao que vai além, ao que passa de qualquer limite, ao que transcende a qualquer barreira, ao que transcende a qualquer parâmetro. Os limites de tudo que nos foi prometido são infinitos, são mais abrangentes do que a nossa mente pode alcançar, do que os nossos sentimentos podem sentir, do que tudo que os nossos olhos podem ver. Os limites de tudo que nos foi prometido vão além de tudo. Portanto, querido irmão, querida irmã, testemunhar o reino até os confins da terra é mais do que anunciar o evangelho a todas as nações da terra. Sim, esse é o primeiro significado. O significado do texto, dentro do contexto do capítulo em que ele está inserido, no livro em que está inserido, nos três livros, tanto no livro de Atos, como no livro de Mateus, como no livro de Marcos. Sim, o texto dentro do capítulo, dentro do contexto do capítulo e do contexto do livro, em primeiro lugar, aponta para o anúncio do Evangelho a todas as nações da terra. O que eu estou dizendo é que, do ponto de vista teológico, isso vai além. Significa possuir ou herdar a vida de Deus. Porque Terra Prometida tem toda essa carga semântica, toda essa carga de significado. Possuir a terra prometida significa possuir ou herdar a vida de Deus, aleluia! Segundo aquilo tudo que nos foi prometido na Bíblia. Quanto à distribuição das partes da terra, meu irmão, minha irmã, aqui entra um detalhe importante para nós, tá bem? Já finalizando. Significa o ministério, a graça específica que cada pessoa recebe dentro de uma unção específica de sua tribo. Como isso, pastor? Quais são as novas tribos ou as novas coberturas espirituais que temos? Ora, Cada parte do corpo de Cristo tem um chamado, cada igreja local, cada denominação, cada agrupamento missionário, cada agência missionária, cada parte do corpo de Cristo tem um chamado específico. São tantas missões no mundo e você percebe que cada missão trabalha com uma característica específica. Cada igreja local também tem sua característica específica. Cada denominação também. E cada indivíduo também. Ou seja, cada parte do corpo de Cristo tem um chamado específico. Cada membro de cada ministério dentro da igreja local está debaixo de uma unção específica. Agora, dentro dos limites dessa unção, do ministério que Deus emprestou a você, confiou a você, cada membro, cada um de nós, também tem uma porção específica. Vários podem estar no ministério da oração, mas cada um tem uma característica, uma porção específica. E assim, todos os ministérios, criança, adolescentes, adultos, idosos, oração, administração e assim por diante. Cada membro tem uma porção específica dentro desse ministério. Ou seja, cada discípulo tem os dons que o Senhor lhe emprestou, lhe concedeu. E a herança ou a cobertura do ministério que pertence. Ah, eu pertenço a tal ministério, a tal igreja de tal ministério. Aleluia! Essa igreja local tem uma unção específica, meu irmão. E esse ministério que você faz parte também tem um chamado específico. Portanto, busquemos ao Senhor a cada dia para ver ordem. Para ver ordem. Busquemos ao Senhor a cada dia para que experimentemos a plenitude do que o Senhor tem para nós, tanto na extensão e na infinitude do que seriam os limites da terra prometida. Para nós, os limites não existem, são ilimitados, porque dizem respeito a Deus. Tanto nesse aspecto, como no aspecto da liderança de cada ministério, precisamos ter ordem, e dentro dessa liderança, da parte de cada um, dentro do ministério a qual pertence, dentro da denominação que pertence, ou agência missionária que pertence. Há uma característica e você vai trabalhar com o seu dom específico, dentro do ministério específico, dentro de uma igreja específica, dentro de uma denominação específica, para o cumprimento da obra do Senhor. Ou seja, irmãos e irmãs, os confins da terra, já disse, no contexto primeiro, diz respeito a pregar em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Mas os confins da terra para nós têm uma abrangência maior. Os confins da terra significam os confins da vida prometida. O que Deus tem para a nossa vida. E o que Deus tem para a nossa vida é inigualável, é imensurável, é indescritível, é inenarrável, é inalcançável pela nossa compreensão. Transcende a tudo que nós podemos ver, sentir, pensar ou fazer. Vai além de tudo. A terra prometida, simbolizando a vida prometida de Deus, tem algo que nós nem podemos imaginar, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam e andam segundo os seus propósitos. Olha, os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou na interioridade do nosso ser, ou seja, no nosso coração, o que Deus tem preparado para nós. É grande demais. Tome posse hoje, é grande demais. A unção que Deus tem para você individualmente é grande demais. A bênção que Deus tem para sua família é grande demais. Tome posse agora. A bênção que Deus tem para sua igreja local é grande demais. Tome posse agora. A bênção que Deus tem para sua agência missionária é grande demais. A bênção que Deus tem para cada igreja é grande demais, para sua denominação é grande demais, para cada denominação irmã é grande demais, para o povo cristão é grande demais, para o povo de Deus, incluindo a antiga e a nova aliança, numa só videira verdadeira que é Cristo Jesus, é grande demais. Tanto que um dia vão estar 12 tronos de um lado do Cordeiro, do Pai, do Filho, representando as 12 tribos de Israel, e do outro lado, os 12 apóstolos. De dois povos, Deus fez um. É grande demais, a glória do porvir é grande demais. Tome posse agora, diga comigo em oração: Senhor, eu tomo posse daquilo que eu nem consigo imaginar, de tão grande. Os meus olhos não conseguem enxergar, a minha mente não consegue dimensionar, os meus ouvidos não conseguem ouvir a extensão dessa voz. O meu coração não consegue perceber, a minha interioridade não vai até onde os limites dessa fronteira vão, porque os limites dessa fronteira são o infinito. Senhor, é grande demais o que o Senhor tem para nós. Então, nos conduza a tudo que o Senhor tem para nós. Nós não queremos ser cristãos pela metade, ou por um quarto, meio boca, não. Nós não queremos ser cristãos 1%, 2%, 3%, nós queremos ser cristãos 100%. Leva-nos, Senhor, santifica-nos com a santidade bíblica, para que nós possamos experimentar o cristianismo pleno. Tudo que o Senhor tem para nós. Para isso, dá-nos a nossa porção, a nossa herança em terra, ou seja, em coração, a cada um de nós, a cada tribo. E dá-nos também, Senhor, dê-nos, por favor, líderes que possam nos conduzir, mas líderes idôneos, que estão comprometidos com o Senhor e não com as coisas desse mundo, com as riquezas desse mundo, com o poder desse mundo, só transportando o poder de fora para o poder dentro da igreja. Não, coloque sobre nós líderes, homens segundo o coração de Deus, homens e mulheres segundo o coração de Deus. E dê a cada liderado da igreja a mesma santidade, para que isso seja uma explosão de avivamento, onde cada irmão e irmã, cada liderado da igreja, que também é um líder em alguma esfera da sua vida, é líder sobre a sua vida pessoal também, juntamente com Cristo, mas toma decisões que o Senhor permite, participa de alguma esfera de liderança dentro da sua família, participa da liderança na igreja local, participa da liderança na medida do quanto participa das decisões sobre a cidade, sobre o estado, sobre o país, como fizemos agora nas eleições. Participa de muitas lideranças. Senhor, capacita cada irmão e irmã a tomar posse daquilo que lhe foi concedido como dom pelo Senhor. Capacita cada líder a ser um líder segundo o coração do Senhor. E capacita cada tribo, ou seja, cada grupo, cada agrupamento, a ser um agrupamento segundo a tua vontade, a ser uma denominação, a ser uma igreja, a ser uma agência segundo a sua vontade. Para que o teu evangelho não seja só um número mentiroso, que quando chegar diante do Senhor, o Senhor vai colocar 50% para fora porque não tinha óleo, como as 10 virgens. Não, Senhor. Não permita isso. Derrama o teu óleo sobre todos, para que no dia do juízo final, na entrada da glória, todos possam estar cheios de azeite e prontos para adentrar a tua vontade. Nós sabemos que se o Senhor já deixou na tua palavra, é porque isso certamente acontecerá, mas ainda assim nós clamamos. Porque o Senhor é soberano e rico em misericórdia, não vai contradizer o que disse, não, não vai. Mas o Senhor pode ajudar aqueles que vão pôr azeite na sua lamparina a colocar mais azeite, para que nós espalhemos o teu evangelho até os confins da terra, até os confins da infinitude, até os confins do infinito até os confins de tudo que o Senhor tem para nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Meu querido irmão e irmã, eu só encerro dizendo que faltam só 2 capítulos em Números. Essa semana pretendemos, se Deus permitir, encerrar. E aí vamos entrar com outro texto, o Evangelho de João, por um lado. Mas antes, provavelmente, vamos entrar com temas de liderança, porque Deus me levantou em particular para juntar alimento, como José. A juntar muito alimento, alimento, alimento, por isso me alimento todos os dias sem parar, para guardar alimento e distribuir alimento, guardar alimento e distribuir alimento. Porque a grande fome, mesmo com o aumento de número de ditos evangélicos, ou ditos cristãos, imagina aqueles que não são, que não se confessam nada, ou de outra agremiação. Ah, Senhor, em nome de Jesus, nos permita, irmãos e irmãs, que com o Evangelho de João e mais esses temas de liderança mais densos, muitas vidas possam ser despertadas para um cristianismo que vai além das fronteiras. Que vai além dos limites, que vai além de tudo que nós imaginamos e que corresponde à plena vontade de Deus sobre a nossa vida. Viu só? De um capítulo que parecia não dizer nada, diz muito, porque toda palavra de Deus diz muito. Deus abençoe e fique na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou, depois mande um retorno, uma resposta, compartilhando, não é para ficar me elogiando, dizendo, ah, foi muito bom, tal. Não, irmãos, se alguma coisa foi boa, foi de Deus, porque bom é o Pai, bom é Jesus, bom é o Espírito Santo. Então, isso você pode poupar. Mas, se você foi chamado a atenção, olha, isso foi curioso, isso foi interessante, isso chamou minha atenção, é legal para a gente até compartilhar com outros, se for o seu desejo. Tá bem? Um abraço a todos, fiquem na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.